bandida. Foi o nome que eu xinguei quando com você briguei por ciúmes. Sei lá, por amor talvez. Volta, nunca mais teremos brigas. Mas vou falar bem baixinho em seu ouvido. Bandida. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Lourenço e Lorival, Bandida. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu fui criado ouvindo o programa do Cleiton Aguiar nas madrugadas da Rádio Nacional da Amazônia. Eu morava na roça, isso em 1989, 90, 91, e uma das primeiras músicas que eu aprendi a cantar dizia assim: eu nasci no interior há tempos atrás, onde o rio faz a volta e a saudade dói bem mais. Cada esquina um violão. Tinha a participação de um repórter chamado Walter Lima. Eu lembro até do galo que cantava nas madrugadas, que chamava Gumercindo. Depois eu fui para a cidade, eu nem sei se o programa ainda é o mesmo. Sei também que o Cleiton é o compositor de grande sucesso, como Country Clube Sertão. Eu gostaria de saber, né, e que você me aceite aí como amigo. É o abraço de um fã, o Rony. O Rony, é desse jeitinho mesmo, viu? Essa música chama-se Tempos Atrás, né? Só que hoje o programa não é na Rádio Nacional. O programa hoje é na Rádio Estúdio Brasil. Nós estamos chegando bem mais longe do que no tempo da Rádio Nacional, porque agora nós estamos no mundo inteiro. São centenas de emissoras que transmitem o nosso programa e também a internet, viu? Um abração para você, viu, Rony? Seja muito bem-vindo aqui, você está fazendo parte agora do nosso Facebook, tá bom? Um abração para você. Michel Teló, Levemente Alterado. E aí, tá tudo girando aí? Relaxa aí, que eu tô bem. Vem de carona, então nem vem. Eu não vou ficar em casa hoje, eu vim aqui pra encontrar você. Vamos festar até amanhecer. E a noite apenas começou, oh, oh, oh, oh, bem. E tá tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado. Mas eu tô mesmo, não tô levemente alterado. Hey! E aí, Bruninho Davi? E aí, Michel? Como é que tá, rapaz? Aqui tá meio embaçado, e aí? Tá tudo girando, hein? Bora, vai. Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Eu não vou ficar em casa, hoje eu vim aqui pra encontrar você. Vamos festar até amanhecer. E a noite apenas começou. A noite apenas começou, galera, chega aí, vai, vai. E tá tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá, e tá tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá embaçado, mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Aqui tá muito bom, vai. Vamos ver a turma cantando, como é que é? E tá tudo girando, tá, mas não tô mesmo, não. Relaxa aí, que eu tô bem. Olha, rapaz. Michel Teló, levemente alterado para o William Gonçalves. Cleiton, eu sou radialista esportivo na Rádio Líder FM de Cristalina e ouço o seu programa todos os dias aqui na 87,9. Um abração, William Gonçalves. William, um abração para você, para todos os nossos companheiros aí de Cristalina, né? Onde eu tenho muitos amigos, a Rádio Líder FM, bem cedinho, passa o nosso programa, eu fico dos mais satisfeitos. Música nova de Maria Cecília e Rodolfo, com a participação de Jorge Matheus, Só de Pensar. Seus cabelos envolvem o meu corpo, então fecho os olhos, estremece o coração quando sinto o seu cheiro se espalhar em mim. Nem sei explicar como teu corpo me afeta. Te vejo dançando, meu sangue acelera. Acelera. Vem cá, por onde chora a mãozinha. E quando seu olhar me paralisa, sem ver com as palavras, e assisto você me invadir. Você me invadir. Yeah, yeah. Eu suspiro e todo meu corpo se abala. Os olhos não piscam, eu perco a fala. Toca sua boca em mim e me perco. Quase fico louca e tenho medo só de pensar. Cecília Rodolfo e Jorge Matheus, Só de Pensar, pro meu amigo Adir Alves, lá nas Minas Gerais. Ele tá me mandando aqui uma informação. O meu parceiro Lázaro Odemar, lá de Formiga, o Adir é lá de Córrego Fundo, onde a rádio dele transmite o nosso programa, e ele tá me dando uma informação aqui que o meu parceiro Lázaro Odemar, né, que nós fizemos juntos, Morena dos Cabelos Cacheados, que ele teve que fazer um transplante de rins, mas graças a Deus já está recuperado, né? Ô parceiro, um abração para você, rapaz. Adir, muito obrigado pela informação. Um grande abraço para os meus amigos de Formiga que curtem o nosso programa pela rádio do Adir Alves, lá de Córrego Fundo, nas Minas Gerais. Esse menino está conquistando o Brasil. Wagner Simão, Desce. Desce. E agora sobe. Desce.

adianta mais querer o meu amor perdeu. No frio da madrugada implora o meu calor. A culpa não é minha se ninguém te deu valor. Perdeu, quem mandou você brincar com o meu coração? Perdeu, você que me deixou aqui na solidão. Amor, Mato Grosso e Matias, com a participação do Péricles, perdeu para o meu amigo Eurico Gomes Fontes, da Princesa FM de Dianópolis, no estado do Tocantins, onde o nosso programa vai ao ar nas madrugadas com um grande, mas um grande sucesso. Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente. A noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, aqui mora gente. Pra minha amiga, meu ouvinte, Irene Barbosa, Irene Rosa Barbosa de Arujá, no estado de São Paulo, ela que curte o nosso programa todos os dias, direto na Rádio Estúdio Brasil, pela internet. No próximo bloco, eu vou trazer dicas para você elevar a sua autoestima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Rapaz, o tempo passa demais da conta. Nossa senhora, semana que vem eu tô fazendo 64 anos. Dia 28 de março, 64 no lombo. Eu sei que não parece, sei que parece 70. Ai, meu Deus do céu, o trem é custoso. E o relógio não para não, rapaz. Comadre, você tá meio borocochô, vou te dar umas dicas aí pra você elevar a sua autoestima. Primeira coisa, a gente vai vivendo e a vida vai machucando a gente. A gente vai perdendo pessoas queridas, as pessoas mais velhas vão indo embora. De vez em quando, vira a vida de cabeça para baixo, morre uma pessoa mais nova. E a gente vai ficando cheia de feridas. Mas é importante que você esqueça as lembranças dolorosas. O passado é simplesmente isso, o passado. Ele não vai voltar mais, não adianta, ele não volta. A única coisa que você pode controlar é o presente e pedir a Deus para você ter futuro. Ficar remoendo lembranças ruins apenas torna cada vez mais difícil para você atingir as suas metas, ao sentir-se por baixo devido a culpas, raivas e frustrações passadas. Esqueça tudo isso. Outra dica, faça o melhor possível e estará realizando um feito significativo em tudo aquilo que você for fazer. Se você não se dedicar 100% em cada tarefa, estará enganando a si mesma. Quando começar alguma coisa, comece com ânimo. diga para si mesma que está fazendo um bom trabalho e procure palavras de incentivo quando precisar. Uma vez que tenha realizado o que se propôs, você vai ficar exultante e pronta para a próxima. Terceira dica: não se deixe convencer que você não é capaz de fazer determinada coisa ou que não consegue lidar com mudanças. Não concorde com isso, não se deixe convencer. A mente é engraçada. Se ouve alguma coisa repetidamente, comece a acreditar e depois age como se aquilo fosse verdade, atrapalhando a sua vida. Sua mente não vai questionar aquilo que você acredita firmemente. Quarta dica: faça declarações positivas e encorajadoras para você mesma. Repita constantemente: eu sou capaz, eu vou fazer, eu acredito. E aí a sua mente vai acreditar nisso também. Trabalhe no intuito de sentir-se bem consigo mesma e aumente a sua autoconfiança. Você é uma pessoa capaz. Não permita que vozes interiores a convençam do contrário. Dica número 5: livre-se da dependência, da culpa, do medo, de preocupações e, em seu lugar, cultive a autoconfiança, o amor, a imaginação, o entusiasmo, o senso de humor e a capacidade de se comunicar. Não permita que a ansiedade, o estresse e a depressão controlem você. Você é melhor do que isso. Acredite em si mesmo e controle os seus próprios sentimentos. Essas são as minhas dicas de hoje. Se você seguir isso aí, com certeza você vai levantar o seu nariz, vai levantar o seu queixo e vai levantar a sua cabeça. Eu tenho um pedido aqui, eu vou atender agora, né? O Renê, que ele ainda há pouco... Renê não, o Rony, ele faz dupla com o Renê. Ele falou a respeito que ele ouvia a gente lá na Rádio Nacional e que essa, a primeira música que ele aprendeu a cantar foi essa aqui, ó. Ô Rony, essa aqui, lembra aí, ó. O avô do João, Cleiton Aguiar, tempos atrás. Eu nasci no interior há tempos atrás, onde o rio faz a volta e a saudade dói bem mais. No meu lugar, cada esquina um violão, cada boca uma canção, cada peito um grande amor, cada olhar uma paixão. Ficou perdida no tempo, sorrisos e lágrimas de alguém que partiu. Sendo a verdade, a felicidade, há tempos voou. Cadê? Os gritos vadios de nossas gargantas, o tempo calou. Pra onde foram todos os sonhos que naquele tempo a gente sonhou? Será que eram sonhos difíceis? Eu já não consigo nem recordar. Será a vida é caminho, estrada comprida e nunca dá lá. Só sei que hoje o meu peito é a casa vazia da solidão. Lembrando, buscando o passado pra fazer morada no meu coração. Eu nasci no interior há tempos atrás,

eu fui fazer uma visita lá. Uma pessoa da família está numa situação de saúde difícil, nós fomos visitá-lo. E eu fiquei impressionado com o que eu vi lá em Abadiânia, no estado de Goiás. Primeiro que eu encontrei pessoas de tudo quanto é lugar do mundo. Alemão, japonês, francês, italiano, inglês, americano, da América do Sul todinha. E o mais interessante, são milhares de pessoas que acorrem lá, tudo na mais absoluta paz, na mais absoluta calma. E é impressionante as coisas que eu vi acontecer ali. Se você for lá para duvidar, você tem motivo para duvidar, mas como eu fui para acreditar, eu vi coisas inacreditáveis lá, né? E é um recanto de paz. Se você tiver com algum problema, vai lá, vai, não custa nada. Eu fui lá levar essa pessoa da minha família e serviu para mim também, viu? Você volta... O dia que eu fui lá, estava lá aquele cantor, o Seu Jorge, estava lá o deputado Paulo Maluf, estava lá o Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, estava a Cissa Guimarães, aquela atriz da Globo, todo mundo lá buscando conforto, ou espiritual, ou material, ou para o seu corpo, ou para o seu espírito, né? O mestre João de Deus, lá de Abadiânia, uma pessoa que há 60 anos se dedica a fazer o bem. Né? Quem, se você não acredita, fazer o quê, né? Mas eu acho que deve ser muito triste a vida de quem não acredita em nada. E tem, infelizmente, tem pessoas que não acreditam em nada, né? A frase irretocável do programa de hoje é da cultura popular. Enquanto o bem existir, o mal tem cura. Enquanto o bem existir, o mal tem cura é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Lucas Silva. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Depois de tanto tempo, foi algo tão intenso que até hoje eu não sei como explicar. Nem sei se quando eu te encontrar de novo tudo vai ser tão perfeito. Confesso, até não te mereço, embora sei que pra você eu não sou o ideal. Eu posso até tentar mudar, me reinvento. Te dou o tempo que for, se for preciso pra te ver voltar. Se tudo que eu penso é só você, sei que nada mais me faz voltar atrás. Então sai dessa de viver do que ficou pra trás. Você insiste pra que o passado não te deixe em paz. Um dia vai olhar pra frente. Que cara você vai fazer? Se talvez for tarde demais. Até te entendo, mas sei que não é tão fácil assim. Me perdoar, respeito teu tempo, seu modo de pensar. Embora sei que pra você eu não sou o ideal, eu posso até tentar mudar, me reinvento. Te dou o tempo que for, se for preciso. Se tudo que eu penso é só você, sei que nada mais me faz voltar atrás. Então sai dessa de viver. Você insiste pra que o passado não te deixe em paz. Um dia vai olhar pra frente. Que cara você vai fazer? Se talvez for tarde demais. Se tudo que eu penso é só você, sei que nada mais me faz voltar atrás. Então sai dessa de viver que Neste domingo, às 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão.